Gatinha põe um dente no pescoço do rapaz. Na dança de vampiro, tu sempre quer mais. Gatinha põe um dente no pescoço do rapaz. Na dança de vampiro, tu sempre quer mais. Só pelas mãos. Vampiro te puede agarrar, diente pra allá, diente pra acá, te cuida que vampiro. Sube.